Could you please repeat the six wonderful methods? I'm not sure I got them all right. Okay. So the first is counting. You want the Sanskrit or Pali names? Pali names. Pali names. So it, counting in Pali, same in Sanskrit, is ganana. Huh? Ganana. The next stage is called following. Translate, please. Ah, sim, desculpa. Então, a contagem é o primeiro, é, seguir é o segundo. In Pali or Sanskrit, same is anugamana. Anugamana. So, Bhante, is it following the breath then? Yes, what else? Yes, okay. Então, é seguir a respiração, contar a respiração e seguir a respiração. The third one is placing. O terceiro é... Ah. Okay. In Pali, it's called tapana. In Sanskrit, stapana. It's very similar. O terceiro, então, é colocar. Could you specify placing, please? Well, this, I am going to speak 2 days, so be patient. I cannot explain what... It is not so easy. All right, then. Thank you. Então, ele vai falar mais, desenvolver o que, que é cada estágio mais para frente, para a gente ter paciência. This is the shamatha training. Esses shamatha três training. São o treinamento em samatha. Now, the vipassana training... Agora, em Vipassana. The first one is called Avekana. It's investigating, observing. Investigar, observar. The second one is turning away. O seguinte é afastar-se. In Pali, vivartana. In Sanskrit, vivartana. Okay. And the last one is called Suddhi or Visuddhi, which means purity. O último é a pureza. Thank you so much, Bhante. So we are more complete. All right, we don't need to wait. And we have another hour to go. And our topic now is counting. The first. Okay, vamos começar. Item. Temos mais uma hora. O nosso tópico agora é contar. Let me take something to drink, because I don't want my throat to dry. Vai beber um negócio. Já volta. Se fosse aqui em Minas, ele ia tomar um trem. Ah. I cannot offer you some because you are too far away. So I enjoy myself. Maybe next time. Cheers, Bhante. Nazdravi. Nazdravi. Next time we can have some tea together. Huh? Yes. Bhante, can you see me? Bhante, can you see me? Yes, I can see. Paolo? I can see you, Paolo. Great. Now about counting. Huh? We have explained that counting explains what the Anapana Sati Sutta describes as Sato va asasati, Sato va pasasati. He breathes in mindfully, he breathes out mindfully. Hmm? A gente já explicou que a contagem, o contar, está relacionado no Anapanasati, como contando para dentro, inspirando para dentro, inspirando, expirando para fora. It is not by chance that this meditation is called the mindfulness of breathing. We are all breathing, but most of us do not breathe mindfully. So you should learn to see the difference between breathing and breathing mindfully. Não é à toa que essa meditação é chamada de meditação com vigilância, com atenção plena, com mindfulness, porque nós estamos o tempo todo respirando, mas às vezes há quem respire com atenção e quem respire sem atenção, sem mindfulness. So, this is very essential to understand what actually mindfulness is. Isso é essencial para compreender o que mindfulness é. And why all the meditation teachers emphasize so much mindfulness. You should be também, very clear about that. E a gente precisa ser bem claro para entender por que todos os professores de meditação enfatizam tanto mindfulness. Que o Ricardo está ajudando aqui, consciência plena ou vigilância. Para ficar melhor traduzido, mindfulness como vigilância, consciência plena ou vigilância, mais do que atenção. There is a verse in the Dhammapada, very significative. Tem um verso muito significativo. Dhammapada. Apamado amatam padam pamado. Machuno padam ye apamata namiyante ye pamata yatha mata. Very important words. Palavras muito importantes que vocês acabaram de ouvir. It says that non-negligence. Non-negligence is the synonym of mindfulness. Fala da não negligência, que é sinônimo de mindfulness. So, non-negligence is the gate to immortality. Não negligência é o portão para a imortalidade. The negligence is the gate to death. A negligência é o portão para a morte. Those who are non-negligent, aqueles que são não negligentes, do not die, não morrem. Those who are negligent, os que são negligentes, they may be alive, but they are as well as dead. Eles talvez estejam vivos, mas eles estão como se estivessem mortos. So this is the importance of mindfulness. The scriptures attribute to this mental factor. Essa é a importância que as escrituras atribuem ao mindfulness, a esse fator mental. So no matter what Buddhist tradition you are learning, it is a genuine tradition if it has such a strong emphasis on mindfulness. Então, não importa qual seja a tradição budista que você está aprendendo, ela será uma tradição genuína se ela atribuir essa importância à mindfulness. So, why mindfulness is so important? Então, por que que mindfulness é tão importante? We have already explained and touched this object because it is the most powerful means to bring the mind into balance. Porque é o meio mais poderoso de dar equilíbrio à nossa mente. We may have too much or too little concentration, too much or too little wisdom. We may have too much or too little effort. We may have too much or too little faith, but we can never have too much mindfulness. Nós talvez tenhamos concentração de mais ou de menos, sabedoria de mais ou de menos, esforço de mais ou de menos, fé de mais ou de menos, mas nós nunca temos mindfulness de mais ou de menos. Nós temos mindfulness na medida. Mindfulness is so important because it keeps all the positive qualities of the mind in balance. This is the importance of mindfulness. Mindfulness é importante, enfatizo, essa é a importância de mindfulness, porque deixa todos os fatores positivos da mente em equilíbrio. You may have a very powerful concentration. Você pode ter uma concentração muito poderosa. But if it is not balanced by mindfulness, it will lead to more powerful defilements. Se ela não for equilibrada, se a sua concentração poderosa não for equilibrada por mindfulness, ela pode levar a mais impurezas, a mais quilesas. If you have a good concentration, it means that you are very powerful person. Se você tem uma boa concentração, significa que você é uma pessoa poderosa. And if you are a powerful person, you can do powerful harm. If you are not a powerful person, you cannot do a powerful harm. E se você é uma pessoa poderosa, você pode causar danos poderosos. Se você não é uma pessoa poderosa, você não pode causar danos poderosos. So the samadhi or concentration has to be balanced with faith, with wisdom, and with right effort. And who is balancing? The mindfulness is balancing. Então, a concentração poderosa, samadhi, tem que ser equilibrada com fé, com sabedoria, com esforço correto. E como fazer isso? Através de mindfulness. É o fator de equilíbrio entre todos esses fatores mentais. They are very wise persons in this world. Há muitas pessoas muito sábias nesse mundo. In a way, the talented persons, they usually they have more developed faculty of wisdom. Geralmente, as pessoas mais talentosas têm a sabedoria mais desenvolvida. But if this wisdom is not balanced by concentration, right effort, by faith, it will lead to depression, to fears, to worries. So many of the talented people, they are very miserable. Se essa sabedoria não for equilibrada com fé, com esforço adequado, ela pode levar à depressão, a medos, a preocupações. Por isso, muitas pessoas talentosas são extremamente miseráveis. The same faith is a very good thing, but if it is not connected with wisdom, with concentration, right effort, it will only lead to madness. O mesmo pode-se dizer a respeito da fé. Se ela não for equilibrada com sabedoria, com concentração, com esforço adequado, ela pode levar à loucura. And so, who does the job of this balance? It is precisely the mindfulness. So, the mindfulness makes the positive faculties, make them very efficient. Otherwise, they cannot be efficient for the task of liberation. É mindfulness que faz o trabalho de equilíbrio entre essas faculdades positivas. Mindfulness torna essas faculdades positivas eficientes. Se elas não forem eficientes, não será possível a liberação. This is the importance of mindfulness. In mindfulness of the breath, we have learned, enables that the mind which observes the breath is not too tight and not too loose. Essa importância de mindfulness e o mindfulness, a vigilância da respiração, não deve ser muito estrita nem muito folgada. Muito solta. According to the northern tradition, this tendency of mind to be excited or to be slack is the source of all the obstacles of the mind. Segundo a tradição do norte, essa tendência da mente de ser estrita ou relaxada demais é a fonte de todos os obstáculos da mente. In order to get deep into meditation, no matter whether shamatha or vipassana, you need to remove 5 obstacles. You may have learned about this. Para que você possa entrar em meditação profunda, seja shamatha, seja vipassana, é necessário remover 5 obstáculos. Vocês já devem ter ouvido falar. The obstacle of grasping for the objects of the senses, the obstacle of resistance, the obstacle of excitement and worry, the obstacle of doubt, they all represent together the obstacle of excitement of the mind. O obstáculo do apego ao objeto dos sentidos, da resistência, da excitação e da preocupação, da dúvida, todos eles representam o obstáculo da excitação da mente. When we are beginners in the meditation, if there is not such excitement, then there will be mind slacking. Quando nós somos iniciantes na meditação, se não há essa excitação, talvez haja essa indolência, a modorra da mente. So, the mind will not see the object clearly and will be falling into kind of drowsiness. A mente não vai perceber o objeto do mindfulness e vai cair em dormência, no estado de torpor. When you study your mind carefully, you will see most of us spend most of the time in this conditioning. Either we are excited or we are living in a kind of drowsiness state. Quando a gente estuda cuidadosamente a nossa mente, a gente percebe que a gente passa a maior parte do tempo em um desses 2 estados, ou de excitação ou de torpor. This is because of our lack of continuity in the practice of mindfulness. Isso ocorre por causa da falta de continuidade nossa na prática de mindfulness. When we are mindful, quando nós somos mindful, vigilantes, you should be very clearly. Mindfulness in Sanskrit or Pali means memory. Nós devemos ter muito claro que mindfulness em Pali ou sânscrito significa memória. Anapanasati means literally memory of in-breath and out-breath. Anapanasati significa literalmente memória da inspiração e expiração. So, memory means we remember clearly the object of our attention. Então, a memória significa, quer dizer, que a gente lembra claramente o objeto de nossa atenção. It does not mean, however, that we are forgetting the other objects. We remember the object of attention and we are still very clear about all the other objects in the field of our perception. This is mindfulness. Não significa que a gente esqueça todos os demais objetos. Significa que nós estamos atentos ao objeto de nossa atenção sem deixar de perceber os demais objetos no nosso campo de percepção. Most of us, including myself, when we tend to concentrate on the object of our attention, we forget everything around and then we engage in all kinds of senseless activities, looking for keys, looking for the hat, looking for the vest, looking for the, you may have experienced that very often. The older you become, the more often you make this experience. A maioria de nós, eu incluído, quando nós prestamos atenção no objeto de concentração, nós costumamos esquecer das outras coisas e começamos a fazer coisas sem sentido, como procurar chaves que nós não sabemos onde colocamos, esse tipo de esquecimento, que quanto mais velho ficamos, mais essa experiência tende a ocorrer. Have you had this experience? Vocês já tiveram essa experiência? Is a Linda está levantando a mão ali. Is there anyone of you who did not have it? Such a person is hard to find. If you are, then you are a Buddha. Se você, se é difícil encontrar alguém que não tenha tido essa experiência. E se você não teve, provavelmente você é um Buddha. The Buddha is Buddha because he never loses his mindfulness. O Buddha é o Buddha porque ele nunca perde o mindfulness. So you can check on yourself how far you are from the Buddhahood. The more you check, the more you will find how difficult it is to become a Buddha. Vocês podem verificar por vocês mesmos quão distante vocês estão de serem Budas. Quanto mais vocês checarem, mais vocês vão perceber o quão é difícil se tornar um Buda. But don't be dejected. It is not impossible. It is very, very possible. But it needs what I have said. It needs continuous practice and devotion. That is the only way. Não fiquem desanimados. Pode ser difícil, mas é possível. O importante é a prática contínua. É o único caminho. Those who have succeeded in the past, they succeeded due to this. Os que tiveram sucesso no passado tiveram sucesso graças a essa prática contínua. Those who will succeed in the future will also succeed due to this. Os que vão ter sucesso no futuro terão sucesso por causa disso também. So no matter what technique we use in meditation, this is actually the real method. Então, não importa que técnica nós utilizemos em meditação, esse é o verdadeiro método. So, this factor of mindfulness makes the mind stable. O fator de mindfulness torna a mente estável. Only a stable mind does not get mad. From the point of view of Buddhism, when the mind is unstable, we are like madmen. Então, só uma mente estável não é uma mente louca. Do ponto de vista do budismo, a loucura é a falta de estabilidade da mente. But don't be dejected. To be mad is a wonderful experience. Mas não fiquem desanimados. Ser louco é uma experiência maravilhosa. No one has become healthy without being very, very clear of being a madman. Ninguém se tornou saudável sem ter a clareza de ser uma pessoa muito, muito louca. In this Chinese and Tibetan tradition, you will find many so-called madmen who are actually the super meditators, but they are showing others how mad it is to be without mindfulness. Na tradição tibetana e chinesa, vocês vão encontrar muitas pessoas loucas que são excelentes super meditadores e que, na verdade, eles acabam mostrando às outras pessoas o quão loucas elas são. In the Chinese poetry, I have been translating some. Eu já estive traduzindo alguma poesia chinesa. Explaining the madness of not being mindful. Que explica a loucura de não ter mindfulness. So, being a madman is not a bad thing at all. Então, ser um louco não é uma coisa má, de todo má. I wish more of us would get this awareness of madness. Eu gostaria que muitos de nós, muitos mais de nós, tivessem consciência, esse tipo de consciência da loucura que é a falta de mindfulness. Then we will appreciate the practice of mindfulness. Então, a gente vai aproveitar muito melhor a prática de mindfulness. So, this counting, then, if you see the counting from this perspective, from learning to breathe in and breathe out mindfully, then you will start believing the wisdom of your explanation of the practice. Why this counting becomes so complicated? Então, do ponto de vista do contar, da técnica do contar, vocês aprendem a respirar com atenção e percebem por que que atentar à respiração é tão importante. Atentar e lembrar da respiração é tão importante. According to our text, if you master counting, you can you can directly see the object of liberation. This is a Shravaka Bhumi, so the Nirvana. Just by counting, you can then combine all the other stages and attain direct seeing of the object of liberation. Segundo o nosso texto, se você dominar a técnica da contagem, você pode até mesmo atingir o Nirvana, combinando todos os estágios necessários a chegar ao ponto da libertação. Nirvana não, melhor dizendo, libertação. So, this is a reason why so much attention is paid to counting. Essa é a razão porque tanta atenção é dedicada ao contar, a essa técnica da contagem. And we have explained in the Chinese tradition, the practice of meditation on the breath is just called the counting of the breath, and everything is included inside. E como nós explicamos, na tradição chinesa, a prática de atenção, de mindfulness da respiração, é chamada de contagem, de contar, do contar da respiração. It is very much possible that this approach has been is based on the text you are reading. É muito provável que essa abordagem da tradição chinesa seja baseada no texto que a gente está lendo. So, the counting, when you do it carefully, can contain in itself all the different stages of shamatha and vipassana. Então, a técnica da contagem, quando praticada cuidadosamente, pode conter todos os diferentes estágios de shamatha e vipassana. In the Chinese tradition, especially the Tian Tai tradition, has a most detailed explanation of the meditation on breath. Every stage of the six stages is divided into practice and witnessing. When we practice, we practice correctly, we automatically witness the next stage. Na tradição chinesa, especialmente a tradição de Tian Tai, a meditação da respiração, da contagem, pode conter os seis estágios que são chamados de prática e testemunho. Ao contar, ao praticar, eu testemunho o próximo estágio, tanto de vipassana como de shamatha. So it means when you practice correctly the counting, you can automatically witness and go to the next stage, practicing the following. Então, quando você pratica corretamente o contar, você vai progredindo para o próximo estágio ao testemunhá-lo. Você passa para o estágio seguinte, graças à prática da contagem, da respiração. When you practice correctly, with continuity and devotion following, you can, so to say, automatically go into the stage of placing, which means placing the mind on the shamatha image. Quando você pratica corretamente, com continuidade e devoção, você chega diretamente no estágio do placing, do colocar a mente em shamatha. So, when you have a shamatha image, quando você tem shamatha, mantém shamatha. Shamatha image, shamatha nimitta. Shamatha, eu não entendi, Ricardo. Nimitta. Shamatha nimitta, Ricardo. Quando você tem shamatha nimitta, You can, if you are practicing Chinese Buddhism, you can go to Zen meditation, or you can go to the Vipassana, which is called in Chinese the inner seeing. Okay. Quando o Eduardo ajuda aqui também, quando a gente tem esse shamatha nimitta, imagem, sinal de shamatha, no Zen, você pode, então, ir diretamente para Vipassana. Now, many Zen teachers, wise Muitos Zen teachers, Zen, like, sábios professores Zen, like Master Shen Yan, with whom I had the honor of being associated with. Como Mestre Shen Yan, com quem eu tive a honra de me associar. Before teaching the Zen methods, he would first teach the Anapana meditation, until one has reached the state of clarity. Eles vão ensinar primeiro a meditação anapana até que você alcance o ponto de clareza. And when the stage of clarity is attained, then he would teach the mo chao, the silent illumination, or the koan, or he would use the hua to, all the Zen methods of breaking through. Quando você então, quando as pessoas, os discípulos dos mestres, desses mestres Zen, alcançam o ponto de clareza, só então eles passam a ensinar os métodos Zen, como Koan, como o método da clareza repentina, da clareza súbita. Mas a ênfase aqui é que primeiro eles ensinam a clarear a mente. Similar in the tantric tradition, those who practice the Mahamudra or Dzogchen, Mahasandhi, they also supposed to first to learn the shamatha, only then they can use this method. O mesmo se aplica também à tradição tântrica, ao Mahamudra, ao Dzogchen, que primeiro ensinam a esse estágio de clarear a mente para então desenvolver os métodos que lhes são próprios, que são próprios a essas tradições. So when you turn to analytical meditation, which Vipassana is, quando você se volta para a meditação analítica, Vipassana, que é o que Vipassana é, when you correctly differentiate the five aggregates, quando você diferencia corretamente os cinco agregados, then you can investigate the dependent origination. Então você pode investigar a originação dependente. When you have some understanding of the dependent origination, then you can investigate the Four Noble Truths. Quando você tem alguma compreensão da originação dependente, você pode então investigar as quatro nobres verdades. When you investigate the Four Noble Truths, you automatically, correctly, you automatically turn away from impurity. Quando você investiga corretamente as quatro nobres verdades, automaticamente você se afasta das impurezas. Impurity all has to do with our clinging. The clinging is the source of suffering. As impurezas têm a ver com o apego, que é a fonte de todo sofrimento. So you turn away from suffering, you turn away from suffering means letting go. You let go. Então você se afastar do sofrimento significa deixar seguir, deixar passar. When you let, only when you let go, then the object of liberation, be it nirvana or suchness. Quando você deixa passar, então o objeto da liberação, nirvana ou aquilo que é, So all these stages, they are not separated, but they, so to say, they are linked together. Todos esses estágios não são separados. Todos eles são, por assim dizer, reunidos conjuntamente. Eles estão entrelaçados. This is a very, very, this explanation in Chinese tradition is very, very useful because many of us learning the Theravada meditation, they tend to practice automatically counting, then following. And this often leads to not good results. Na tradição chinesa, isso é importante porque aprendendo a contar, quando a gente aprende no Theravada, às vezes a gente passa a praticar o contar, a contagem, de forma automática. E isso tende a não gerar resultados tão positivos. But nowhere in the scriptures, in Theravada also, you will find any mention that you should separate the counting from following, and that you should separate the following from placing. There is no such mention at all. Mas em nenhum lugar dos textos, das escrituras, você vai encontrar alguma menção de que você deva separar as etapas do contar, do seguir, do colocar. Elas não aparecem separadas nos textos sagrados. There is a mention when you practice mindfulness of the body, you should completely separate your mind from everything else and just pay attention to the body. There is such a mention there. Há uma menção quando você pratica mindfulness do corpo, você deve separar a mente de tudo e observar somente o corpo. Há essa menção nas escrituras. Why? We will learn in our text only when you have mastered the mindfulness of the body, then you can practice successfully mindfulness of the sensations. When you master mindfulness of sensation, you can practice the mindfulness of the mind. When you master the mindfulness of the mind, you can understand the whole. That is, understand the mindfulness of the dharmas. When you understand the mindfulness of the dharmas, when you understand the whole, you can liberate the mind. Por que é assim? Porque somente quando você pratica e domina o mindfulness do corpo, você pode então compreender o mindfulness das sensações. Quando você pratica o mindfulness das sensações, você pode compreender a mente. Praticando o mindfulness da mente, você compreende o todo, o conjunto dos dharmas. E quando você compreende o conjunto dos dharmas, você atinge a liberação. According to Buddhism, you have to understand the whole to attain liberation. If you don't understand the whole, it is impossible to attain any liberation. Segundo o budismo, você deve compreender o todo para alcançar a liberação. Sem compreender o todo, não é possível alcançar a liberação. There is a wonderful passage in the Samyutta Nikaya. There is a divinity which wants to reach the end of the world. Há uma bela passagem no Samyutta Nikaya que fala sobre uma divindade que quer atingir, alcançar o fim do mundo. And he has a great as a divinities, he has a great supernatural powers. E enquanto divindade, ele tem, no caso, grandes poderes, superpoderes. So he can make his mind fly very, very fast into infinite space. Então ele pode fazer com que a sua mente voe muito, muito rapidamente no espaço infinito. But then he does not find the end, so he hears of Buddha being the wisest person on this earth, and he goes to him and asks him how if one can reach the end of the world. Mas apesar desses superpoderes de poder voar infinito, ele não acha o fim do mundo. Então ele se dirige ao Buda e pergunta a ele como alcançar o fim do mundo. And the Buddha tells him very significant verse. I tell you cannot go, you cannot reach the end of the world by going, by moving. But I tell you, unless you have reached the end of the world, you cannot reach the liberation. Então o Buda diz, recita para ele um verso muito significativo. Ele diz a ele que não pode, não é possível alcançar o fim do mundo se movendo. E ao mesmo tempo ele diz que se ele não alcançar o fim do mundo, não é possível alcançar a liberação. This is very significant. Isso é muito significativo. For all of us. Para todos nós. Nowadays we want to reach the end of the world by science. Hoje em dia a gente quer alcançar o fim do mundo através da ciência. But the secret of the world, according to Buddhism, can be only solved in our mind. Mas o segredo do mundo, esse alcançar o fim do mundo, só pode ser descoberto na nossa mente. Enfatizando aqui que não é necessário e é até contraprodutivo se movimentar demais como a divindade que tem o superpoder. Nowadays, many scientists start to take these statements more seriously. Hoje em dia, muitos cientistas começam a levar essas afirmações mais a sério. It does not mean that the science is not useful. It is very useful. Isso não significa que a ciência não seja útil. Ela é muito útil. But it can be really only liberating when it is connected with the science of the mind science. Mas ela só será, a ciência só será libertadora, só trará libertação, se ela for conciliada com a ciência da mente. Okay, so now back to counting. Okay, voltamos agora então ao contar. In our scripture, we have two ways of counting. Actually, four ways of counting. No nosso texto, nós temos quatro formas de contar. A respiração. First counting is in-breath 1 and in-breath 2. A primeira in-breath contagem... Out-breath 2, sorry. A primeira contagem é inspiração 1, expiração 2. Now, you have learned in the Theravada tradition, it means just that, in-breath, out-breath. Now, in this tradition, it means in-breath, in-between breath, after in-breath, out-breath, and in-between breath, after out-breath. So you have not just two objects of observation, you have four objects of observation. Então, vocês aprenderam, na tradição Theravada, é somente duas etapas, inspiração e expiração. Nessa tradição que a gente está estudando, são quatro etapas. A inspiração, a pausa após a inspiração, a expiração e a pausa após a expiração. Unless you are already well trained in meditation, so don't pay too much attention to this in-between breath. Just notice that it is there. A não ser que você já tenha bastante experiência na meditação, não se ocupe tanto desses momentos de pausa. Apenas percebam que eles estão lá. But while noticing, also be aware that during this break, the body is still moving, is pulsating. It is the body is actually the movement. The sensation of the body is inseparable from the sensation of the movement. ao perceberem, ao notarem essas pausas, percebam que nas pausas o corpo continua se movendo. As sensações do corpo são inseparáveis da sensação de movimento. This movement can be gross and this movement can be very, very subtle. Esse movimento do corpo pode ser sutil ou grosseiro. This most subtle form of the bodily movement is actually the prana. Essa forma mais sutil do movimento do corpo é, na verdade, prana. In the yoga, we start to pay attention to the channels in which this prana is actually flowing in the body. It has its laws, and these laws have been observed by yogis for millenniums. No yoga, é possível observar, através dos vários canais do corpo, a fruição do prana. A observação disso e das leis dessa fruição é observada há milênios no yoga. This knowledge of the subtle energies, or our text, I think, calls it vital energies in the body, it is a great science. Esse conhecimento das energias sutis, também chamadas no texto de energias vitais do corpo, é um conhecimento muito importante, é uma ciência por si só. To experience this subtle energy actually is not very difficult. Anyone can learn, but it needs some mindfulness and some practice. Experienciar essas energias sutis não é tão difícil. Qualquer pessoa pode conseguir, mas é preciso continuidade no mindfulness e da prática. We have this counting in-breath, out-breath one. In our case, it is in-breath, in-between breaths, out-breath, in-between breaths. But please be very careful. Don't try to force this in-between breaths. Just notice it. Chamando a atenção novamente para essas pausas entre o fim da inspiração e o fim da expiração, podemos observá-las, devemos observá-las, mas com todo cuidado para que a gente não force essas pausas. According to Abhidharma Kosha, which most of the students of Northern Buddhism in China, Tibet study as a base for Abhidharma. A maioria dos estudantes na tradição do norte do Tibete e da China estudam o Abhidharma como base. In this Abhidharma Kosha, Vasubandhu explains that the difference between Hindu tradition and the Buddhist tradition is the practice of pranayama, or practice of anapanasati. Segundo no Abhidharma Kosha, Vasubandhu explica que a diferença entre a tradição hindu e a tradição budista está no pranayama ou no anapanasati. He says, and it may be also for deep students of yoga little bit of prejudice, he says that while the Hindus try to control the breath by force, we Buddhists practice control of breath by wisdom. Ele diz, talvez de forma um tanto preconceituosa quanto aos estudantes de yoga e da tradução hindu, que enquanto na tradição hindu, o hinduísta, se tenta controlar a respiração pela força, no budismo se tenta controlar a respiração pela sabedoria. Vasubandhu fala isso. What kind of wisdom? the it is called the Yonisho Manasikara wisdom, the wisdom of attention, the wise attention. E que tipo de sabedoria seria essa? A sabedoria é chamada da sabedoria da atenção sábia. Atenção sábia. Now you have learned the wise attention. It means, in the beginning of your text, not to let the breath be tight, not to let the breath be too loose. Not to let the mind observing the breath be too tight, not to let the mind observing the breath be too loose, but find the middle way. Essa atenção sábia no nosso texto significa, vocês já sabem, essa não deixar a mente estar muito estrita, muito apertada, e nem muito folgada, muito relaxada. Essa atenção sábia reside essa no caminho do meio, no equilíbrio. No equilíbrio da intensidade da mente. Very often, however, the Buddhists have the prejudice against the Hindus prejudice against the Buddhists. Actually, in yoga, if you are adept of yoga, this stage of controlling breath by force is only preliminary stage. Finally, the great adepts of yoga, they also manage the breath by wisdom, finally. Deixando de lado os preconceitos de parte a parte entre adeptos do budismo e do hinduísmo, mesmo no yoga, esse momento de tentar controlar a respiração pela força é apenas preliminar. Depois de um tempo, isso também é alcançado nessa tradição pela sabedoria. So, we being neither traditional Buddhists nor traditional Hindus, at least most of us, we should not take these explanations too seriously. Please try to investigate by yourself. Tanto com relação às tradições budistas como às tradições hindus, procurem não levar essas explicações muito a sério. Procurem investigar e experienciar por si sós. The study of Yogacara is very, very useful for this process. O estudo de Yogacara é muito útil nesse processo. As we have said in Yogacara, everything you put into mind is only name, is only a concept. The mind, in its purity, has no content. Como já dissemos na tradição Yogacara, tudo que você coloca na mente são apenas nomes. A mente, por si só, é vazia. This is a very, very deep idea, and we have to investigate it and see by ourselves if it is really true. Essa é uma ideia muito profunda, muito, muito profunda, e é preciso que a gente investigue por nós mesmos se ela faz sentido, se ela é verdadeira. So, now, counting. Another way of counting is in-breath, out-breath 1, in-breath, out-breath 2, and so on. Então, uma segunda forma de contar é do seguinte modo. Inspiro, expiro, conto 1. Inspiro, expiro, conto 2. A cada ciclo completo, eu conto uma unidade. So you are encouraged to choose any type of counting that you find yourself comfortable with. Então, sintam-se encorajados para escolherem a forma de contar com a qual vocês se sintam mais à vontade, mais confortáveis. And you count according to this method, one, two, three, until ten. Então, segundo esse método, contem até 10. So, this is the kind of beginning of the training. Esse é o começo do treinamento. If during this counting up to 10, your mind forgets the object, or you count 1, 2, 3, 7, so you have to go back to 1 always to punish yourself to stay mindful on the breath. Se durante a contagem você esquecer o objeto da atenção, ou se você pular o número contar de forma equivocada, você deve recomeçar a contagem para, num certo sentido, para punir a si mesmo. Remember, the counting does not mean that you are counting. It means that you are using the counting to stay with the breath. That is important. This counting is not so important. Mas não esqueçam que o contar, a contagem, não é tão importante. Ela é um meio para você ficar atento à respiração. So, to stay with the breath, the counting may be the best for its continuity. But you can use, and in Theravada countries, you will find many teachers using all kinds of methods to stay with the breath. É, para ficar, manter a atenção e se lembrar da respiração, talvez a contagem seja o melhor método. Mas nos países de tradição Theravada existem vários outros métodos para se permanecer consciente, atento da respiração. So you should count and punish yourself when you lose the breath. Remember, counting is just skillful means not to lose a breath. Lembre-se sempre que contar é só um meio habilidoso para manter o contato, a atenção com a respiração. Vocês devem se repreender se vocês contarem automaticamente, contarem por contar. É um meio apenas. So the Anapana Sutra makes you aware of it, saying that if you do not remember the breath, you are not practicing the meditation on the breath. O Anapana Sutra enfatiza isso, dizendo que se você não estiver atento, consciente, lembrando da respiração, você não está meditando. So you are not meditating on the breath, you are dreaming. E se você não está meditando na respiração, você está sonhando. Most of us, they have a tendency to dreaming, but this tendency is not good. A maioria de nós tem a tendência, essa tendência a sonhar, a divagar, mas essa tendência não é muito boa. When we start dreaming, all kinds of images come into the mind, and this is precisely where the strength of Yogacara comes in. Quando nós começamos a sonhar, muitas imagens vêm à mente, e é aqui que reside a força dos ensinamentos de Yogacara. Actually, these images, they are our memories. Na realidade, essas imagens são as nossas memórias. And the images produced by the mind, they have to do with memory. As imagens produzidas pela mente têm a ver com a memória. When the memory is lost, quando se perde a memória, then the past appears and the present is lost. Então, o passado ressurge, o passado surge e se perde a conexão com o presente. O presente é perdido. Here, sati does not mean the memory of the past. It means the memory of the present object of attention. Please remember that. E aqui, isso é importante de lembrar, a memória não significa a memória do passado. A lembrança, sati, significa a memória do presente. Lembrar o presente. It is written in the scriptures that the Buddha does not dream. The Buddha is very mindful, so he does not dream. Está escrito nos textos que o Buda não sonha. Ele é muito atento, vigilante, então ele não sonha. Well, then you have another type. When you are familiar with counting into 10, you take two counts as one and count into 10. You take three counts as one, you count to 10. You can take four up until 10 counts as one, you count to 10. Então tem um terceiro método de contar, quando você está mais familiarizado. A cada contagem até 10, você conta 1. Você conta até 10, 1. Conta até 10 novamente, 2. E assim sucessivamente até chegar em 10 contagens de 10. If you can master this, that means 100 in-breaths and out-breaths, without losing the breath, you are the master of counting and you can automatically follow the breath and learn the placing. Se você dominar essa técnica, você automaticamente terá mantido a memória e a atenção na respiração em 100 ciclos de inspiração e expiração. Então você estará dominando a técnica da contagem e pode passar para o estágio do posicionamento, do placing. To make sure you are really the master, after counting like this, to the 10 as one, anuloma, that means in the order forward, then you start counting the order back. From 10 as one, 9 as one, 8 as one, until back to 1 as 1. Então, para você ter convicção, certeza de que você domina a técnica, depois de contar 10 vezes, 10 contagens de 10 até 10, no sentido para frente, você conta de frente para trás. 10, 9, 8, 10 vezes no sentido inverso. Essa, então, é a quarta técnica de escrita. I assure you, if you can do that, you will become very mindful. Eu asseguro a vocês, se vocês conseguirem fazer isso, vocês serão terão um bom nível de mindfulness. But it will need a lot of continuity and devotion. Mas vai exigir muita continuidade e devoção. Anyway, the counting is the preliminary to all the other practices, but it basically only means to be always present in the process of breathing. De qualquer forma, o contar é apenas preliminar, é apenas o começo de todo esse processo e significa, basicamente, sempre estar presente com o processo de respirar. Doing the breath in the whole body, so you will become also very much present in the body. Observando a respiração no corpo todo, você estará muito presente com o corpo. And the mindfulness of the body is the base for the mindfulness of sensations. And mindfulness, the other types of mindfulness. é a base para o mindfulness das sensações. Mindfulness of the sensation is a base for mindfulness of mind. Mindfulness of mind is a base for mindfulness of everything. E o mindfulness das sensações é a base para o mindfulness da mente, e o mindfulness da mente é a base para o mindfulness do todo. So, let us finish for now, and we will continue at 6:30. Encerramos por enquanto e continuamos mais tarde, no horário, no nosso horário, que eu não me lembro qual é. Hasta luego. Hasta luego, hasta la vista. Hasta luego, hasta la vista. Hasta luego, hasta la vista, baby. Ahoy. Até logo. Até logo, Bante. Até logo. Ahoy. Obrigado. Muito obrigado. Ahoy, ahoy. Até mais. Obrigado, Bante. Czech language. Graças. Ahoy. Obrigado, Paulo. Obrigado. Paulo, valeu, Paulo. Ok. Obrigada, Paulo. Paulo translate com performance.